todo dia. O Chico tem uma teoria. Chico tem uma teoria. Todo dia, cada dia o Chico tem. O Chico tem uma teoria. Olá, como é que eu estou? Ora, eu estou com uma ligeira anemia. Ando a tomar comprimidos de ferro, tomo os comprimidos de ferro com água e, pelo simples não, fui ver se tinha a vacina do tétano em dia. Um primo meu, adolescente, bebe muitos refrigerantes. Eu já o tinha avisado para ter cuidado. Vai com calma, estás a beber muitos refrigerantes. Ele não me ligou e agora está com borbulhas. Quem tem filhos na idade da adolescência é o Dom Duarte Pio, que se queixa de lhe estar a gritar constantemente. Inclusive, a última vez que o vi estava afónico. Perdeu o Pio, o Dom Duarte. Quando o vi, foi no hospital, o Dom Duarte tinha ido doar sangue. Passado 2 dias, diz que recebeu o cartão de doador em casa. Compreende-se a rapidez. Ora, se foi dar sangue, é da realeza, correio azul. Já o Luís Filipe Vieira prefere receber o correio atrasado. Esta semana fui cortar o cabelo, queria um estilo novo, um estilo à David Beckham, e fui ao Corte Inglês. Já para noivos, eu aconselho o Corte Fiel. As pessoas não sei porque insistem em perguntar: então, tudo bem? Tá. Há uma crise global com a insolvência de países por excesso de dívida pública, com cortes nos ordenados, nos benefícios sociais e uma enorme instabilidade social. Mas está tudo bem, obrigado. E muitos têm apertado o cinto desde o início da crise. Eu cá tenho feito a minha parte, até porque já estou apertado há muito tempo. Apertado foi também o limite dos mandatos autárquicos. Ironia política é o facto dos autarcas lutarem pelo aumento do limite de mandatos e o governo lutar por levar o mandato até ao limite. Por falar em governo, as portas agora podem estar abertas, fechadas e irrevogáveis, que é tipo entreaberta. O governo queixou-se de que anda a ser alvo de ataques com substâncias tóxicas. Entretanto, já identificaram a substância, é o chumbo do Tribunal Constitucional. É por tudo isto que eu digo que faltam líderes de opinião que denunciem estas situações. Tínhamos um bom programa, de resto, mas entretanto já terminou. Sim, estou a falar do programa A Opinião de José Sócrates. Porquê é que acabou? Simples, o ex-primeiro-ministro recebeu uma proposta mais adequada e está agora no No Comment da Euronews. E é a altura do regresso às aulas. Grande parte dos professores está desempregada. Na televisão ouve-se dizer que o regresso às aulas é no continente. Para muitos professores vai ser mesmo no continente, na reposição ou na caixa. Este ano foram obrigados a concorrer para até 200 km de distância. Os professores nesta altura ainda não sabem para onde vão. Para o ano, ainda mais mudanças, e a mais significativa é que já não se vai chamar colocação de professores, mas deportação de docentes. Eu acho que está errado. A palavra docentes transmite uma sensação de distância com a realidade. Por mim, ficava professores, mas isto sou eu a tirar achas para a fogueira. A época dos incêndios começou mais tarde este ano. Eu deixava uma sugestão. Porquê é que não se muda a época dos incêndios para março ou abril? É que se poupava muito trabalho aos bombeiros e os incendiários acabavam por desistir. Agora, ironia, é um incendiário usar placa de vitrocerâmica ou de indução em casa. E perguntam vocês, será que os incendiários têm sentimento de culpa ou medo de serem julgados depois desta vida? É claro que não. Olha, podes ir parar ao inferno. Inferno? Fogo, chamas, altas. Então isso foi para o céu? Para o céu? Fogo? Ainda há quem conteste a teoria de que o vocalista dos Doors suicidou. Se o Jim morre são, é porque só pode ter sido suicídio. E antes de vos deixar, deixo um aviso a quem diz que se senta na sanita. A tampa é para levantar. Ah, assim descarregar o autocolismo já faz sentido. Todo dia. O Chico tem uma teoria. Chico tem uma teoria. Todo dia, cada dia o Chico tem. O Chico tem uma teoria.